Meu filho, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo tatá, mamãe. É, meu filho, acorda pra cuspir, meu filho. Estamos de volta! Oh, mais um podcast, acorda pra cuspir. Eu sou o Doom. Você tá no Preá? Não, Preá, amor. Ele tá com crise de identidade. Tô com a personalidade. Boa tarde! Boa tarde! Cara, eu preciso esquecer de falar boa tarde. Esse programa é atemporal. Tá sem barba também, né? É, mas enxerga sem a barba. O programa era sério. Mas outro programa passou, a gente recebeu muitos feedbacks bons. Mais ou menos. Sobre ele agora. Vamos lá, a única coisa, lembrando que o nosso link pro feed tá um pouco abaixo do nosso homer, tá? Se você quer assinar essa bagaça. Já sabe o que você faz com ele, velho. Exato. Você pega ele, enfia no seu USB. Vamos lá. É isso aí. Piada capivara, piada. São frases. Antes eu era feio. Agora eu tenho carro. Uma notícia. Astros da Luta Livre gravam um programa na cidade. Cara, você nunca assistiu o WWE, cara? Cara, é mó foda, cara. É aquela luta livre. É, exatamente. Aonde foi gravado isso, bicho? Foi no ginásio da escola Marina Salete, no Perequiaçu. É, acho que foi em Ubatuba. Aposto que é careca. A comercial equipe do carro. Super Cash. A equipe do Super Catch é a única equipe de luta livre na televisão e o programa completará 3 anos em janeiro. O evento contará com a participação de diversos lutadores, entre eles Bob Jr., já ouviu falar? Pensei que é repórter. Mozart. Mozart Bello. Ninja. Jiraiya. Múmia. Dois. O Poderoso Chefão. Entre outros. Estar em Ubatuba é um grande prazer para a nossa equipe. Temos recebido todo o apoio da prefeitura por meio da Secretaria de Esportes e também do comércio local. Essa é a nossa estagiária nova, Maria. Maria, pessoal. Gostaria de convidar a todos para assistir a grande show que nossos atletas estão preparando. Disse Bob Léo, atual campeão brasileiro de luta. Gravação. Feedbacks, cara, da semana. Fala aí. Uma galera que entrou no blog, ouviu, alguns falaram que foi da hora o programa, outros falaram que não. O André, do blog da Incerteza, o link dele tá lá no nosso blog. Eu achei interessante o vídeo do Pato. Uhum. O Eric, um camarada meu, ele também achou, ele ouviu o podcast, achou legal. O Sérgio Aeon Franco, vocês conhecem o Sérgio? É o nosso novo editor, cara. Ah, o Sérgio! Dá um abraço pra ele, cara. Beijo na bunda. O Rafael, Bon Jovi. Qual? O Dargo? É, o Dargo da banda. Bon Jovi, o Amparo. Sabe, nem sabe ninguém. Agora, cara, beijem o meu pé, vocês dois. Porque o Danilo, ele ouviu. Alguém falou no programa passado que ele não me ouviu. Ele ouviu, cara. O Fernando Daltinho, ele ouviu na marra também. O Vinícius, camarada meu. E olha só como o universo é uma coisa engraçada. O Marcos, o Hulk, o cara mandou um comente pra gente arregaçando. E agora ele é colaborador. Ele mandou o seguinte feedback pra gente: por que o Rock na Praia foi uma bosta? Gente, vocês não conheciam o Sabugo Seco? Na boa, já repararam que vocês não falaram nada dos eventos? Disseram que... Vem aqui falar! Vem aqui falar! Faz melhor! Disseram... Tá reclamando? Disseram que não prestaram atenção em nenhum ou foram dormir? Você prestou? Então comenta aqui! Cara, olha, eu só tenho duas coisas pra dizer. A primeira é que ninguém entendeu o objetivo daquele podcast, cara. Foi um teste, cara. Pô, não é podcast, é podre... É, podrecast. Entendeu? Foi quase uma piada mortal, cara. Ninguém entendeu. E outra coisa... Se você quer opinar, escreve pro jornal. É que É que nós tentamos, pelo amor de Deus. Piadas, por favor. Era uma vez, gato xadrez. Como a loira tentou matar o passarinho? Jogando pela janela. Por favor, piada. O que é o João andando de moto à noite? Qual é o nome do filme? Não sei. Motoqueiro fantasma. Vamos, cara. Vamos. Ah, legal. Ó, o mundo é legal porque é uma bola. Se for duas, seria um saco. Uns e-mails falando que a gente tem alguns vícios de linguagem, que a gente perde o foco. É, umas pessoas. E aí a gente resolveu dar uma aula de português. Já que o objetivo é esse, vamos dar uma aula de português. Por favor. Assim, Pedro. Consiste em ausência de elementos da ligação entre diversas palavras e orações. Entrou em casa. Foi a cozinha. A cozinha. Vai algum lugar. Pesante e escravo. Abriu a geladeira. Comeu. Boa! Parabéns! Apesar do nosso ensino público ser uma coisa, esse podcast também é cultura, sabia? Vamos lá! Sabe o que a gente esqueceu de falar no outro podcast? O que vocês acharam? Vocês foram. Como sempre! Ah, vai começar! Brasileiro! Fala, Brasil! Não, diga lá de novo! Manda esse DT! Que é isso, cara? Virou mania! Vocês estão? É o fã do Marcel. Alô? Pausa para o café. Então, o que você achou do show do Kiss Cover? Não, achei que foi um cover bem legal. Tocou clássicos e clássicos, mas faltou uma música, cara. Forever. Porque sempre tem que ter no repertório de uma banda cover do Kiss. Forever! A tia louca. Oh, a tia é muito louca, cara. Nunca viu a gente na vida. Ficou jogando confete, cara. O Marcelo Ferreira, de São Paulo, capital. Eu gostaria de saber. Tá parecendo o Vanguard agora. Por que vocês usam tanto gerúndio? Estamos comendo, andando, saindo. Não, com o mesmo sentido. Idade sim, não é gerúndio. Animal. Manda um negócio decente, pitudo, de inferno. Gerúndio é NDO. Coisas repetidas é ambiguidade, bicho do pântano. Não sabe o que é, não manda. Vai fazer uma aula de português. Bicho do pântano. Chega. Ele levou pro pessoal, cara. Ah, o bicho burro, cara. Quem é, cara? Tem uma opinião diferente do nosso querido Shiryu, mande pra gente. Oh, olha só! Mais um camarada nosso aqui. Peraí. Quem é? Pra quem não me conhece, sou o Lucas. Prazer. Lucas BR. Brasileiro. BR. É, você sabe meu nome, japonês. Você sabe. Eu sei, Lucas BR. Ah, se ferrar. É nome de estrada? Rodovia, rodovia Lucas BR. Ó, o japonês é pequenininho. Não. Boa. Chega arregaçando. Tá arregaçando. Senta aí que você vai acompanhar a gravação dessa bagaça. Ah, tá piando a bunda pra se animar. Vamos lá, outra, Maria Silva, de Belo Horizonte. Quando que vocês vão resolver o problema desse homem de voz de mulher e a mulher tem voz de homem? Cara, é uma festa GLS isso daqui? Acabamos de descobrir um fetiche do nosso apresentador. Bom, eu não lembro nem o que eu comi hoje. Acho que eu não comi nada. É verdade. Por isso que eu não lembro. Ah, mas eu não lembro o que a gente falou demais. Agora, o Orlando Carlos, do Rio Grande do Sul. É impressão minha ou o Preá estava falando dentro de um copo? Porque eu tava usando esse super microfone. O copo não cabe, cara. Tem que ser a bacia. É, ele estava boqueteando o microfone enquanto falava. Agora eu aprendi. Era eu? Os dois. O que você tem a dizer, Lucas, nosso ouvinte? Você também pode fazer como o Lucas, entendeu? Ligue para a gente no meio da gravação e suja, né? Ah, falar nisso, a gente tem duas coisas muito legais que vão acontecer. Uma é surpresa. Perguntar pra ele quantas vezes ele cospe por dia. Chega! E quantas vezes? Chega! Não sei, tem que perguntar pra ele. Chega! Uma delas é uma entrevista especial, surpresa, para os nossos 5 vídeos. Sobre o Bang Eagle. Não, cara. Eu ia falar que era sobre o Mang. Mang, cara. Bang Eagle. Mexendo na nossa mesa de edição. Nossa, só tem teclado nessa frente. Tecnologia aqui de ponta pra fazer uma conferência legal. Ok? Lucas, conta uma piada pra gente. Se você não consegue rir quando tudo deu errado, é porque já descobriu em quem. Temos um analfabeto aqui. Eu sou brasileiro. Boa piada! Não, boa. Madonna no Brasil. Madonna chega ao país para 5 shows. Ou ela fez na boate. Eu tô em casa. Ela tem 50 anos, Calcinha. Cara, não. 50 anos? Tá passando na TV, cara. Madonna com 50 anos, não tem a forma. Ó, a cantora Madonna, durante o show, ela faz o turnê mundial do Chique no City. Alguém veio no show da Madonna, hein? Já aconteceu. Não, mas vai ter até dia 21. Ah, eu sabia, desculpa, até amanhã. Não, não quero ter uma torta. Nada. Ainda bem, né? Era o Fábio da edição passada, lembra? Pra quem não sabe, o Fábio é namorado do Capivara. Como já tinha dito na edição anterior. Passado ou anterior? Anterior, passado. Ah, tá. Você acabou de fazer praticamente uma oportunidade. Eu acho que ele tem uma hemorroida bem grande pra ele tá reclamando. No ouvido. Querúdio não é ambiguidade. Que droga. Você tá Adidas? O cara me manda, ele acabou de chegar. O cara reclamando do visto de linguagem, falando que a gente usa muito gerúndio. O cara falando que gerúndio é ambiguidade. A gente tá repetindo muitas coisas. Sendo que gerúndio é NDO. Shiryu, ele é brasileiro, ele não sabe. Ele entendeu tudo que você falou. Por isso, então, daremos uma aula para o nosso amigo do Brasil. O que é um polissíndeto? Consiste na utilização excessiva de elementos de ligação entre as diversas palavras e orações de texto. Exemplo, estou em casa e foi à cozinha. Quem vai, vai a algum lugar. Portanto, existe crase. A cozinha. E abriu a geladeira e comeu. Understand? It's really nice. It's really nice. É. Capivara se apossou no momento. Então vamos lá. É, dia 19 do 12. Foi ontem. Sério? Teve show da Ivete Sangalo. Ah, meu! Lá. Para, cara! Alguém foi! O Capivara foi. Você tava lá? Não tava. E como é que você viu? Eu vi você indo! Você não tava lá? Eu não vi vocês lá! Não, eu não fui, não. Não. Não mita! Não mita! Meu Deus! Tenho certeza que nem eu nem o Marcel fomos, ele vai falar. É verdade. Você é burro! Burro! Burro! Burro! Burro! Mal! Foi postado o novo trailer do Wolverine Origins. Bom, o filme parece interessante, eu não vi o trailer, mas a história do Wolverine história, né? Parece ser uma boa história. Cara, eu só achei duas coisas, cara. é Wolverine, tem que ser a história do Wolverine, não é? Eu não falei nada disso, eu não falei nada disso, eu não falei nada disso. Eu falei que história, eu falei que história, eu falei que história. O pequeno defeito é o microfone aqui. Ia ser legal. Ah, eu só achei que o dente de sábio tá muito pequeno. Porque você queria um dente de sábio maior? Momento sapadinha! Sapadinha! E o Gambit parece uma bicha. Vai ter o Gambit. Ah, o Gambit é o cara das cartas. Pão da casca de banana. Seis bananas com casca. Uma xícara de água. Uma xícara de leite. 30 gramas de fermento fresco. Notícia: FIA anuncia pacote de medidas para reduzir custos da Fórmula 1. A Federação Internacional de Automobilismo divulgou na sexta-feira após reunião em Mônaco uma série de medidas para reduzir os custos da Fórmula 1. O pacote aprovado pelas equipes na quarta inclui alterações em regulamento de categorias para os próximos 2 anos. O orçamento das escuderias deve diminuir cerca de 30% em 2009, no caso dos montadores. Para os independentes, a redução deve ser ainda maior. Reclamaram que está muito pouco informativo. Festival indiano, no início do ano que vem, 2009, temporal esse podcast, mas... O Marcel vai postar a data desse festival indiano, porque ele não posta nada, ele tá colaborador lá só de Phoenix. Wacken Open Air, Brasil. Peraí, me diz uma coisa. É Wacken em inglês e Wacken em alemão. Ah, e vocês vão falar do show do Iron, vai ver? Bom, a gente tá querendo ir no Iron. Pra quem tem estômago forte, vai uma dica de blog. http://calcanhardemaracujá.blogspot.com. Vocês dão uma olhada e depois vocês digam o que vocês acharam. Chegou mais um camarada nessa bagaça desse estúdio. Apresente-se, por favor, cara. Não, pode parar. O recreio acabou, voltamos. Fica um pouco. Aí o Lucas vai contar uma piada pra o garoto gente. Chegou na padaria e pediu 4 pães. O padeiro disse o preço e ele falou: ah, minha bicicleta é azul. Silêncio foi o melhor. É, rendeu um montinho num amigo nosso aí também japonês. É, já estamos terminando. A única coisa que eu tenho pra falar é que o Marcel não trouxe o ponto da coxinha, ele não postou, ele que está responsável por isso, qualquer coisa, processos. É, vou falar do bebê do ano, o evento que a gente vai levar o Marcel de volta. Bebê do ano 2008, apresentação de... É, abertas as inscrições a mais um bebê do ano, dia do evento, 28/12 às 17 horas. Não duvide de um caiçara. Agora você que está de óculos, leia pra gente. Barba, né? Não, cara, leia pra gente, por favor. Só. É pequenininho, pessoal. Você pode estar gripado. Tem que ser brasileiro? É. Por que você não fala no microfone? Você tem problemas com o microfone? É, isso aí. É. Leia e interprete pra gente, por favor. Não duvide de um caiçara. Quem visita. Brasileiro! Mas olha o momento! José mesmo. Não, é porque o animal que escreveu assim, fora da concordância verbal. Lógico. Quem visita São Sebastião, não quem visita a São Sebastião. Resumo de novela. Fudê. É, a novela dessa semana foi escolhida pelo Lucas, brasileiro. A novela que ele gosta, favorita, passa 21 horas na Globo. Flora e Silveirinha recuperam o bebê. Flora diz a Lara e Irene que Gonçalo sofreu um infarto enquanto dormia. Lara culpa a Flora por todas as desgraças que aconteceram com sua família. Sou vagabunda! Sabatina! Donatella não tem dúvidas de que Flora provocou a morte de Gonçalo. Morre, Dênio! Morre, Dênio! Maldito! Dedina, cara, na boa, quem põe o nome de Dedina numa pessoa, cara? Enfrenta dificuldades na convivência com Damião. Isso, Severino de Dedina. Norton. Momento safadinha. Safadinha! Norton revela a Irene que Gonçalo ordenou um saque de uma grande quantia em dólares pouco antes de morrer para dar a Dodge. Notícia! De última hora. Semana que vem tem quadrinhos pra gente. Comenta filmes aí pra gente. Cara, Madagascar 2. Quem disse que pinguim não voa? Ele voa. Eu não lembro a cena, mas voa. Ah, apenas um recado da administração para os colaboradores aceitarem os convites que foram enviados aos seus e-mails. E se já fizeram isso, comecem a postar algum material de interesse comum. Se você não gosta ou gosta do nosso programa, diga o porquê. Acorda para cuspi.ss@gmail.com. Depois daquela hora que o Vara gosta. Ah, queria mandar um abraço. Se tiver alguma festa, pode aparecer. Pode aparecer que. Lucas vai querer mandar Lucas... um abraço pra. É isso aí. Ai. Agora o Bibi vai mandar alguma coisa. Bibi. Fala. Um abraço pra alguém, cara. Meu pai e minha mãe, especialmente pra você. Tá vendo? Tiraram o sal de mim semana passada, né? É? É, então tá vendo, cara? E você? Cara, eu vou mandar um abraço pra galera da Galáxia GS113. Talvez um dia eu esteja lá. E mandar um abraço pra uma amiga nova, Mila. Pra sua nova namorada. Ah, eu tô com preguiça, eu não vou mandar um abraço. Sua mina, pra sua mina, pra sua namorada. Tem sim. Manda você pro seu mundo falso agora. É, manda um abraço pra alguém, cara. Vamos apertar de mão pro Fábio. Pro Fábio! Muito bom, muito bom. Um abraço para todos e até um dia. Não liga não, cara. Quando edita fica legal. Ah, fica pior. Tá boa, fica pior.